answer is coming. With great power comes great responsibility. I'm Batman. It's me, Mario. It's Armação Dia Dela! E agora você vai ouvir mais um Polemicast.